Búfalo do Marajó, a evolução. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. O Búfalo do Marajó. Produção e mixagens DJ Joel, seu virtuoso. Cuidado com o Búfalo do Marajó. Cuidado com o Búfalo do Marajó. Cuidado com o Búfalo do Marajó. Cuidado com o Búfalo do Marajó. Alô, Mel! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. A família AJ tá pagando whisky. Ostenta só no Búfalo hoje, é tudo VIP. Desce logo o whisky, beat pra geral. Bebe Ciroc pra ficar no grau. Vem com o dourado hoje, vai até de manhã. E no comando agora o DJ Dalan. Agora o Davidson, Rafael e Josias. A evolução do Búfalo, então se liga na batida. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Cuidado com o Búfalo do Marajó. Cuidado com o Búfalo do Marajó. Cuidado com o Búfalo do Marajó. Cuidado com o Búfalo do Marajó. الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. بطل الصوت أو بوفر دو ماجا. Se tu mexer pro honra, vai tomar lhe forrajada, vai tomar lhe, vai tomar lhe, vai tomar lhe forrajada, vai tomar lhe, vai tomar lhe, vai tomar lhe forrajada, vai tomar lhe, vai tomar lhe, vai tomar lhe, vai tomar lhe. Pessoa bate que eu vou te falar, olha só que saiu de novo. Eu viro que comenta xeré, sabe o dia ali canelou. Eu vou dizer, tá putaria, aí escuta o que eu vou te dizer. Então vem, então, então vem, eu não vou aqui com meu pino lá dentro. Eu vou bate caralho, mulher. Deita, deita, bato vê, deita, bato vê, deita, bato vê, tô no UFC. DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Búfalo do Marajó. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Por isso que o tamanho acima do normal. Tô passando, passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. You. reportado. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. Badala Som, o búfalo do Marajó. Pedinho Joelson Virtuoso. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Levei ela pro motel, bebi todas e fiquei bêbado. Tudo aconteceu dentro do banheiro, escuta só. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. De lado ela toma, de costa ela toma. De frente ela toma, toma, toma, toma, toma. Deita dela toma, de quatro ela toma. De lado ela toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela toma, de quatro ela toma. De lado ela toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela toma, de quatro ela toma. De lado ela toma, toma, toma, vai. James, Léo e David, produzindo as melhores batidas do Brasil. Do Brasil. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. Olha, olha só, presta atenção. Cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão. Pega, pega, pega. DJ Yaba, o respeitado de Mojó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Badalação! Daiane Show. Para não, vagabundo. É pra botar pressão. É pra botar pressão. É pra botar pressão. A galera fica louca no Badala Evolução. Ó, a festa tá montada e o berrante tá tocando. Vem, que as bandidas tão pirando. É o búfalo na área que tá detonando. Senti a pressão das novinhas rebolando. Ela vem, bota a mão na cintura, fazendo o chifrinho, esse búfalo é loucura. Rafael Cassiano, que vai detonar. Josias convocando pra jogar a mão pro ar. Quando o Davidson toca, o baile pega fogo. Junto com o Darlan, aqui o bagulho é doido. É pra botar pressão, é pra botar pressão, é pra botar pressão. A galera fica louca no Badala Evolução, tá ligado, né? É pra botar pressão, é pra botar pressão, é pra botar pressão. Fica louca no Badala Evolução, tá ligado, passa. Badala Salsa, o búfalo indomável do Marajó. DJ Joelson Virtuoso. É na pressão. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. CD Badala Som, o búfalo do Marajó. Produção e mixagens, DJ Joelson Virtuoso. Talvez eu terminei de vez, seu Zé. Arruma um trem mais forte pra eu ver.

Amor, é sério, eu nem fui e já tô mal. É que ficar juntinho de você é sempre surreal. Não faz essa cara, finge que não liga. Disfarça, não me beija desse jeito. Um guia de uma semana, eu fico aqui o ano inteiro. Se o patrão me ligar me xingando, na hora eu vou me demitir. Se os amigos disserem, tá louco, tá onde eu não tô nem aí. Tô fazendo amor, viaja amor, eu vou viver de amor. De amor, Gênio absoluto, fazendo você dançar. Mais uma noite virado. Eu já bebi tudo que tinha, tô bem machucado. Quando eu vi ele do seu lado, aí eu bebi mais, embriagado. Caí na frente do boteco, tô todo ralado. Dei vexame, eu ceguei o copo e eu vi ele do seu lado, aí eu bebi mais, aí eu bebi mais. Você tá bebendo pra ver se me esquece, porque tá vendo que eu já te esqueci. Só vou pedir mais uma e desapareço. Avisa meus amigos que estou te olhando, eu tenho que dançar contigo. E todo esse tempo estou te esperando, eu quero ouvir de novo a sua voz. Você é o sonho que eu quero realizar. Hoje pra você eu vou me deparar e recuperar esse tempo perdido. Eu estou te amando mais que o normal. Perco o sentido, vou perdendo o ar. Só de imaginar que não estás comigo. Esconde todo esse amor que guardo comigo. Como esperei para ficar contigo. Um beijo apaixonado não me deixa, amor. Vem comigo. Estou sem ninguém, você está sozinho. Vamos recuperar o tempo perdido. Me deixe em seus braços, eu te quero, amor. Vem comigo. Da LD, DJs, Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Badala Sonsa, o búfalo do Marajó. Deixa o sai pegar. Yeah.

Som, a maior estrutura multimídia de todos os tempos. O Bufão. Só pra ela que tem uma hora bonita, carinhosa, e qualquer dia vou te apresentar a tua nora. Li Brasil. Se teu toque malandro tem veneno de mulher, teu olhar me intimida, já venceste a partida. Mas quem sou eu, quem sou eu, pra dizer que não? Vamos saber, alguém liga pra minha mãe. Oh mãe, essa mulher vai me levar, tá, mas é claro que eu não vou negar. Avisa pra ela que tem uma hora bonita, carinhosa, e qualquer dia vou te apresentar. Jeitosa, suculenta, vem aqui minha mulher. Teu olhar me ilumina, brilha em mim, menina. Mas quem sou eu, quem sou eu, pra dizer que não? Vamos saber, alguém liga pra minha mãe. Oh mãe, essa mulher vai me levar, da base, claro que eu não vou negar. O DJ que a galera gosta, DJ Joelson Virtuoso, é na pressão. Olha lá aí, mexendo e revirando sem pensar o nosso passado. E achei no fundo de deixar tudo isso pro lado. Mas vejo que você é igual eu e não esquecer. Virtuoso Gravações, qualidade sempre. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota música boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azarão vai beijar na boca. Aproveitar a noite e ficar louca. E bota música boa. De patroa, azarão vai beijar na boca. Aproveitar a noite e ficar louca. Esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa. DJs Léo e David. Cadê você? Chega agora! Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, você não vê. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério acertei. Arrumei a mala, mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir. Mudei meus status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Yeah! Porque eu te amo, eu não sei mais. Quero te amar cada vez mais. Tudo que na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês.

Búfalo do Marajó, a evolução. Estúdio Virtuoso Gravações, com qualidade sempre. Obrigado, meu Deus.